Então, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus permaneça com todos nesta tarde iluminada. Possamos, aqui reunidos, em nome de Deus, de Jesus, refletirmos juntos sobre o valor do tempo, que é uma concessão divina que nós temos, é uma bênção que nós temos de realização aqui no mundo. Essa oportunidade de nós estarmos aqui em evolução neste planeta. Quando a gente pensa na vida atual, nas dificuldades, nos problemas todos que nós conhecemos bem da vida, nós às vezes nos amarguramos e até somos um pouco ingratos, talvez até muito, com Deus, por estarmos neste mundo. Achamos que a Terra poderia ser muito melhor, porque nós temos expectativas, sonhos, de que um dia a gente viva num mundo em paz, que um dia a gente viva numa Terra mais promissora, com mais harmonia, com mais equilíbrio. E a gente às vezes pensa que a vida poderia ser bem melhor. E como diz uma música popular aqui no Brasil, e ela será isso. Que a vida podia ser bem melhor e será. Um dia nós teremos nesse mundo aqui o reino dos céus que Jesus anunciou um dia. Mas por enquanto, esse é o mundo que nós precisamos. Essa é a realidade que nós precisamos enfrentar. Porque ela que está desenvolvendo em nós as virtudes, os valores, é esse mundo que nós estamos vivendo hoje que está fazendo as nossas forças se desenvolverem. Porque todos nós estamos nesse longo processo de aprendizado aqui no mundo material com esse objetivo. O objetivo de aprender, de desenvolver essa força interior que todos carregam. Se tudo fosse muito fácil, tudo fosse muito tranquilo, nós certamente não desenvolveríamos o nosso potencial. Essa capacidade que nós trazemos aqui dentro de nós, firme aqui para desenvolvimento, nós não desenvolveríamos. Se a gente for observar na história de algumas pessoas, tem pessoas que, por terem tido muitas facilidades na vida, se tornaram excessivamente dependentes dessas facilidades. Se tornaram pessoas amolecidas, podemos dizer até fracas, que não conseguem reagir nem agir perante a vida. Talvez cada um de nós aqui seja capaz de dar um exemplo desse. Fulano recebeu muito e não valorizou. Isso porque é da nossa natureza isso. Se tudo for muito fácil, a gente se acomoda. Se tudo for muito simples, a gente banaliza a vida. E a gente meio que se acomoda. E aí, a força que a gente poderia desenvolver, a gente não desenvolve. Então nós temos que abençoar a vida cheia de lutas, cheia de desafios, porque o objetivo da existência terrena é justamente esse, é ativar aqui em nós as experiências, a vivência que vai fazer a gente se tornar um dia espírito puro. E nós, para essa evolução, recebemos muitas concessões divinas, recebemos muitas oportunidades. Cada experiência da vida que nós recebemos é isso. É uma oportunidade de evolução. Cada parte da nossa vida é isso. E até o tempo de permanência no mundo é algo que está dentro dessas concessões divinas. O tempo que nós temos aqui na Terra para viver, para uns é um tempo curto, porque há pessoas que mal acabam de reencarnar e já estão desencarnando. Outros levam longos anos, décadas, chegam a atravessar o século aguardando o término da sua jornada. Porque a sabedoria divina determina para cada espírito um tempo certo, o tempo de realização. É como um dia que amanhece e o lavrador sabe que ele precisa ir lá e semear a terra. Ele vai precisar trabalhar nos próximos dias. E há um tempo para ele fazer isso. Geralmente é na época que vai começar ou já começaram as chuvas. Porque ele precisa daquele momento ali, da umidade do solo, para que a planta cresça e produza. Se ele perder aquele tempo, ele poderá ter outras safras no futuro, poderá fazer novas semeaduras, mas sempre vai ficar considerado, sempre vai ficar marcado na vida dele, como um momento em que ele não semeou. E talvez semear no futuro, sem ter semeado na época certa, seja algo um pouco mais difícil. Para nós que vivemos numa região urbana, estamos atrelados a atividades urbanas, esse exemplo parece que foge da nossa realidade, mas nós podemos nos apropriar dele para compreender sim que se nós não agirmos no tempo certo na vida, as coisas no futuro poderão ser mais difíceis. E eu falo isso não com o objetivo de colocar no coração de ninguém o temor, nem a sensação de ameaça, de que estamos perdendo tempo. Mas que sirva para todos nós como um alerta, se de fato aproveitamos o tempo da nossa vida. Se de fato a nossa existência terrena, ela tem sido bem aproveitada, porque vai chegar um dia que ela vai cessar. E graças a Deus há uma continuidade, há uma vida no além que nós vamos continuar. Porque felizmente nós recebemos dos espíritos superiores, por tantos médiuns notáveis, as comunicações comprovando a existência do mundo espiritual, comprovando a nossa realidade de seres imortais. Mas uma oportunidade de estar no mundo aqui, ela é muito valiosa. Pudessem os espíritos desencarnados aqui se manifestarem agora, eles confirmariam isso que eu estou falando. Porque em muitas comunicações eles demonstram o grande interesse que existem aqueles que estão do lado de lá de estarem aqui. E esse medo que nós temos de perder a vida é instinto de sobrevivência, mas também é uma consciência bem profunda que nós temos de que a vida terrena é um bem muito precioso. Teremos inúmeras outras vidas no futuro, mas essa aqui agora é muito especial. Por quê? Porque estamos com as pessoas certas para este momento certo da nossa evolução. Por isso que aproveitar o tempo é algo tão valioso, tão importante. Por isso que nenhum dia da nossa existência deve passar vazio de significado. Deve passar vazio de alguma realização importante para a nossa evolução espiritual. E é com base, então, nessa reflexão que nós vamos, nessa tarde, falar sobre o tempo e nós, o nós e o tempo, buscando reflexões, buscando ideias que nos ajude a reconhecer o valor do tempo, então. Nós temos um fato curioso que vai ocorrer agora no dia 30 de junho próximo, em que eles vão acrescentar nos relógios aqui no Brasil um segundo na hora no dia 30 de junho. Das 20:59:59 no horário de Brasília, o relógio oficial do Brasil passará a marcar 20:59:60. Parece que isso é uma bobagem, né? Quem vai se preocupar em ajustar relógio em um segundo? É que para as aplicações técnicas que usam essa hora oficial do Brasil, isso tem uma importância muito grande. Programas de computador que estão ligados à internet, se não fizerem esse ajuste de um segundo, ficará comprometido o funcionamento de vários serviços, de telecomunicações, de internet, transmissão de dados. Muitas empresas vão ter problemas se esse ajuste não for feito. E por que vão fazer esse ajuste, né? Porque perceberam que há, disso há muitas décadas já sabem, essa hora que nós temos, todo mundo sabe que ela é marcada pelas horas do dia, claro e escuro, que os dias do ano são contados pela volta que a Terra faz em torno do sistema solar, não é isso? E perceberam que há um atraso nesse movimento da Terra, né? Então, para ajustar o relógio, vai ser feito isso. Então, o que, que significa isso, né? O homem, ele vem tentando controlar o tempo e ele percebeu que há situações que um segundo faz diferença. E se a gente pensar bem, até na nossa vida de espírito, um segundo faz diferença. Porque em um segundo, eu posso falar uma palavra que complica demais a minha vida. Eu posso falar uma palavra para um próximo, para um semelhante, que pode magoá-lo tão profundamente, e eu vou levar inúmeras outras palavras para convencê-lo a reatar a sua amizade comigo. Eu poderia levar longas horas nessa conversação, tentando restabelecer um equilíbrio. Então nós vemos que até na nossa realidade de espírito, um segundo mal aproveitado resulta numa situação que pode ser comprometedora. Em um segundo a gente toma uma resolução na vida de seguir um outro caminho e nós podemos nos complicar. É naturalmente que não surge em nós motivação em um único segundo. É todo um conjunto de experiências passadas. Mas é naquele segundo que nós tomamos a resolução. Então o tempo que nós estamos vivendo aqui, ele tem essa importância toda porque nós estamos determinando o nosso futuro. E o homem aprendeu que determinar o seu futuro, ele aprendeu que o tempo é algo muito importante para as suas experiências. já de muitos séculos, o homem vem tentando controlar o tempo. Os relógios mais antigos que se tem notícia eram relógios de sol, que pelo movimento do sol e a sombra que fazia lá numa determinada peça, produzia ali um efeito em que marcava as horas do dia. E o homem começou a acompanhar fenômenos da natureza para controlar a sua vida. A migração dos animais, as estações do ano, toda a nossa vida aqui terrena, ela é regulada por essa noção de tempo. E muitos podem estar aqui hoje já pensando nas inúmeras tarefas que tem a realizar nessa semana e se o tempo vai dar. Eu mesmo fico no domingo pensando assim, tenho tanta coisa a fazer e o tempo é curto. Minha mãe sabe disso porque ela me vê correndo quase todos os dias. E é a nossa realidade aqui. Parece que nós somos escravos do tempo. E tem pessoas que chegam até a conceber essa ideia. Será que o tempo não está passando mais rápido? Será que não tem alguma desordem no universo e o tempo acelerou e a gente não percebeu? Às vezes a gente chega a cogitar dessa situação. Será que alguma coisa nesse mecanismo incrível do tempo, do espaço, não está acelerado e nós estamos trabalhando mais sem querer, estamos vivendo mais intensamente sem querer? Será que há uma desordem no universo? E aí cabe uma pergunta bem profunda aqui, bem filosófica nesse começo. Será que tempo realmente existe? Essa ideia que nós temos do tempo, o tempo que passa, os dias, as horas, será que ele existe? Porque nós temos instrumentos que medem o tempo, temos os relógios. O homem, ele precisa de uma precisão de segundos nos seus instrumentos para eles funcionarem bem. Será que o tempo é algo concreto, é algo real? Muitas pessoas já pensaram nisso ao longo da história da humanidade. Hoje, em razão do nosso tempo aqui, nós não vamos abordar tudo o que já pensaram sobre o tempo, porque seria longo. Na verdade, eu creio que nem eu teria aí habilidade para expor tanto, porque desde os filósofos, os físicos, todo mundo pensou sobre o tempo e refletiu sobre isso. Nós vamos, para delimitar o nosso estudo da tarde, vamos centrar nosso pensamento no pensamento de um espírito apenas, que falou sobre o tempo. Numa certa ocasião, chegaram e perguntaram para Emmanuel, que respondeu através do Chico Xavier. E ele, então, foi responder sobre o tempo o seguinte. Perguntaram para ele, tempo e espaço existem? Ou são abstrações que nós criamos aqui na Terra para a gente poder dominar os fenômenos do mundo? Será que o tempo, para aqueles que estão desencarnados, é igual para nós? E aí Emmanuel deu a seguinte resposta. No esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Quer dizer, aqueles que já estão vivendo uma vida além, que já estão vivendo uma vida fora aqui desse condicionamento da Terra, para eles a ideia de tempo é muito diferente da nossa. Já ouviram falar da expressão o tempo de Deus? Já ouviram aquela ideia de que, para nós, um milênio é muito tempo. Para Deus, é uma fração de segundo. Para Deus, na verdade, o tempo nem existe, porque o tempo é uma criação da mente da criatura. O tempo, para o espírito desencarnado, é diferente. Tem espíritos que se comunicam nas sessões e eles falam que já estão uma eternidade sofrendo. Eles não lembram de quando eles estiveram bem. Foram pessoas que viveram aqui na Terra, como nós estamos vivendo, cometeram muitos erros, e quando eles desencarnam, eles passam por um período de sofrimento. E nesse período de sofrimento, às vezes leva uma década, 10 anos, pode levar séculos, 200 anos, 300, em que ele fica preso naquelas regiões do mundo espiritual de dor. Ele perde a noção de tempo. Para ele o tempo já não existe mais. Então, para aquele que vive fora aqui do mundo material, a ideia do tempo vai se modificando. Se for um espírito elevado, então, o tempo é como se não existisse também. Tanto é que espíritos muito avançados, às vezes se referem a fatos aqui da nossa história sem precisão. Nas comunicações, eles não dão muita precisão. Eles não dão muita clareza de quando foi aquilo. Fala, há pouco tempo a humanidade esteve assim. Aí a gente vai fazer o estudo, comparar. Puxa, isso que ele está falando deve ter sido há 5 mil anos atrás. É que para ele 5 mil anos é nada no tempo. Por isso que quando Jesus falou que o reino dos céus estava próximo, ele falou da perspectiva dele, de espírito puro. Ele sabia que esse reino dos céus, para se consolidar aqui na Terra, levaria séculos. Mas ele falou dentro daquela perspectiva que ele tinha, de que esse tempo, se vai levar mais 3 mil anos, para a realidade dele era pouco. Por isso que os espíritos superiores, quando se comunicaram no século XIX e falaram a Kardec que a nova era, um novo tempo para a humanidade estava próximo, estava acontecendo, e hoje, passado um século, a gente lê aquelas comunicações que fica pensando, puxa, será que esses espíritos falharam nisso? Será que eles erraram nessa previsão? Que eles falaram que em pouco tempo o mundo seria diferente? É que eles falaram daquele ponto de vista maior que eles têm. Eles estavam abarcando ali as realizações que o homem faria no século XX, no século XXI, talvez até no século XXII. O fato é que as coisas ainda estão acontecendo. Podemos dizer que o reino dos céus ainda está se implantando na Terra. Podemos dizer, então, que essa nova geração ainda está sendo elaborada aqui sobre a Terra. Então, o mundo ainda está em transformações. Quando vai terminar tudo isso, eu não sei. Tem gente que fica aí prevendo coisas com base em supostas profecias de Chico Xavier. Tenho muita cautela com essas previsões. Via de regra, a gente sempre deve considerar aquilo que foi publicado quando ele estava encarnado aí. O que as pessoas disseram, que o Chico disse, depois que ele desencarnou, aí aparece um monte de gente, ele falou para fulana isso, ele falou para ciclano isso, que em 2019 vai acontecer isso. As pessoas, elas têm dificuldades, às vezes, de entender coisas práticas, coisas objetivas que os espíritos falam. Imagina quando falam de transformação do mundo. Aí as pessoas fantasiam. Então, na verdade, nós não temos certeza de absolutamente nada de que nos próximos 4 anos vai acontecer uma transformação brusca, radical no mundo, que as coisas vão se transformar abruptamente. Temos que ter muita cautela, senão a gente fica decepcionado. Fica achando que tudo vai mudar daqui 4 anos, em 2019, ou 2000 e tanto. Vamos ficar na mesma situação daquelas pessoas que achavam que em 2012, lá no dia 20 de dezembro, se não me engano, ou 22, que o mundo ia acabar baseado no calendário maia. Aí viram que interpretaram tudo errado o que era dessa cultura. E o mundo não acabou. Então nós temos que ter uma cautela quando alguém vem e fixa uma data. Porque tempo, quando o Espírito fala de tempo, nós não sabemos de que tempo ele está falando. Se ele está falando de dias, de meses, de anos, ou de séculos e milênios. Temos que ter uma reserva em relação a isso. E quem ensina isso para a gente em Espiritismo? A termos sempre cautela com tudo que saem falando por aí? Allan Kardec, na sua obra, ele diz que nós sempre temos que refletir tudo, amadurecer muito as ideias, antes da gente ficar aceitando que as coisas vão ser de um jeito ou de outro. Então ele nos alertou isso. Os espíritos falam de coisas que às vezes demora até a gente entender o que eles queriam falar, o que exatamente eles estavam dizendo. Por isso que a gente tem que ler muito, estudar muito, meditar muito. Por isso que nós temos, quando nós somos convidados a participar de grupo de estudo, nos cursos da casa, estarmos ali com esse propósito. Porque é dessa formação e do conhecimento que nós vamos tendo base para poder avaliar tantas coisas que nos falam. Mas o tempo, então, como Emmanuel estava dizendo, é algo que não tem uma expressão objetiva lá no mundo deles. Lá para eles, o tempo passa de uma forma que nós não percebemos. Para eles, um século é como um segundo. Para eles, quando eles falam para a gente, olha, as coisas estão para acontecer, talvez eles estão prevendo coisas que vão se desdobrar em décadas e séculos futuros. E ele conclui o ensinamento assim: Se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle dos fenômenos da sua existência. Porque quando fizeram a pergunta para ele, perguntaram isso: será que a noção de tempo e espaço é uma forma viciosa do pensamento humano? Será que não é porque a gente está preso aqui ao mundo material, por isso que a gente pensa que tempo existe, por isso que a gente pensa que espaço existe? E ele disse que, olha, até é uma forma viciosa do pensamento humano, que está limitado pelo mundo material. Mas é necessário. E aqui vem a recomendação para nós encarnados e para todos nós espíritos em evolução ligados a esse planeta. Nós temos que, apesar do tempo ser algo muito flexível, muito passível de mudar a sua compreensão, nós temos que cuidar do tempo enquanto estamos aqui. Enquanto estamos encarnados, temos que estar com o propósito de aproveitar o máximo do nosso tempo, porque ó, eles são precisas ao homem como expressões de controle de sua existência. Então a gente, quando encarnado, controlar o nosso tempo, aprender a administrá-lo, é uma necessidade da nossa evolução. E ele disse ainda, para fechar essa parte, disse assim: as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através da qual o espírito se manifesta. Quer dizer, aqui para nós, a noção de tempo, ela é válida, ela é necessária. É isso que Emmanuel está dizendo. Quem quiser voltar a esse assunto e aprofundar, no livro que recebe o próprio nome do mentor espiritual, lá no capítulo 33, o livro chamado Emmanuel, foi o primeiro livro que ele psicografou através do Chico. Nós vamos encontrar lá essas instruções então. Então, já que o tempo é importante para nós e nós nos sentimos hoje nessa pressão constante, parece que nós estamos correndo contra o tempo todo. O que que faz com que esse tempo pareça para nós que está acelerado? Por que parece que o mundo está correndo tanto? O que determina essa nossa impressão é, na verdade, algo interno. O universo, o sistema solar, aquela desaceleração que eu falei do planeta em relação ao Sol, isso é um fenômeno absolutamente normal. Nós nem percebemos fisicamente essa diferença de um segundo anual que ele está tendo em relação ao movimento dele no Sol. Nós nem percebemos isso. Nada na natureza percebe isso. Então, o problema não está na estrutura do universo, do sistema solar. Está tudo em ordem. Nosso planeta ele vai ser destruído daqui 4,5 bilhões de anos, segundo dados da astronomia. Não é nem dados do espiritismo isso. Até lá nós já vamos ser seres de luz, já vamos estar vivendo em mundos superiores e vai estar todo mundo feliz. Então, ninguém precisa ficar preocupado que o mundo vai ser destruído, viu? Qualquer catástrofe que o mundo passar é necessidade de aprendizado que a gente vai ter. Mas Deus vai sempre nos renovar oportunidades de evolução. Porque nós temos um determinismo sobre a nossa vida. É que a gente dê certo. Para alguns isso é uma maldição, mas para outros isso é uma grande bênção. O determinismo divino é que um dia nós seremos seres de luz, puros. É uma sentença que nós carregamos dentro de nós. É o nosso destino. E é algo que a gente não tem como lutar contra isso. Quando a gente luta, a gente acentua a dor. Quando a gente trabalha para evoluir, diminui a dor na nossa vida. Então nós vamos sempre ter oportunidades. Neste mundo, em outro mundo, nós sempre teremos oportunidade de progresso. Então essa urgência que o tempo hoje nos impõe depende muito da nossa percepção sobre a vida, de como nós estamos lidando com a vida. São situações que o tempo não está passando mais rápido. Nós estamos atribulados, nós estamos sobrecarregados. Por isso que as coisas parecem ser muito rápidas. E olha, nossa hora como está passando rápido hoje. E porque parece que não dá tempo de fazer tanta coisa que a gente gostaria. O que faz mudar, então, essa noção que nós temos é a percepção que nós temos do tempo. São fatores que estão nos pressionando a pensar que o tempo passa mais rápido. Por exemplo, as distrações. Na era em que o homem mais trabalha, ele também mais se distrai com coisas como redes sociais, TV e por aí afora. Tem pessoas que às vezes se surpreendem o tempo que elas passam numa rede social, interagindo supostamente com outras pessoas. Não vai aqui nenhuma crítica, nem se é bom ou ruim, mas é um fato. Muito do nosso tempo a gente despende nessas situações. Ou em programas de TV ou em outras atividades. Tem pessoas que, por exemplo, dedicam muito tempo da sua vida assistindo programação de TV. E o tempo parece que não dá conta. Mas espera aí que nós vamos falar das pessoas que trabalham muito também. Ó. Muitas pessoas estão trabalhando muito também. Nos nossos dias, cada vez mais, há uma pressão para que a gente produza mais. É uma noção errada e vão reverter isso no futuro. Vão perceber que não adianta querer que a pessoa trabalhe 12 horas por dia durante segunda a sexta, ainda no sábado ela trabalhe mais 6 horas. Vão chegar a perceber que não adianta você querer colocar o jovem o dia inteiro na escola e achar que no sábado ele ainda vai ter disposição para aprender alguma coisa. Hoje nós vivemos uma pressão muito grande para trabalhar muito, para estudar muito, e nos nossos dias, cada vez mais, parece que nós temos que nos capacitar mais para ter um emprego mais ou menos. Porque a cobrança para que as pessoas façam cursos, especializações, para que elas se aprofundem, isso é cada vez maior. Isso não é tão bom para a sociedade quanto pensam. Porque muitas pessoas estão extremamente sobrecarregadas, nervosas, estressadas e produzindo pouco porque elas dormem pouco. Produzindo pouco porque elas sentem pouco confortadas pelo convívio com a sua família. Um dia vão perceber esse grave equívoco de que pressionar as pessoas para produzir muito é contra o próprio resultado que se espera. As pessoas, para elas produzirem bem e bem feito, com amor, com dedicação e fazer o seu melhor, elas precisam se sentir bem fisicamente, mentalmente. Por isso, se a gente quer o melhor de uma pessoa, não vamos sobrecarregá-la, não vamos impor um monte de deveres a essas pessoas. O nosso organismo, ele tem um ciclo natural que deve ser respeitado. Nós precisamos passar mesmo um terço das nossas horas do dia dormindo, é necessário. Para alguns é um pouco mais, para outros é um pouco menos, cada um descobre o seu ideal. Mas existe um mínimo de horas que as pessoas precisam dormir por dia. Essa pressão que nós somos levados a dormir cada vez menos e trabalhar cada vez mais, isso é algo muito perigoso para a saúde coletiva. Então, na verdade, o tempo não está passando mais rápido. Nós estamos fazendo muitas coisas em pouco tempo. E essa é uma das opções erradas que a sociedade vem fazendo nos nossos dias. Então, para que a gente possa valorizar esse tempo que já está tão escasso, nós vamos buscar algumas reflexões também do Espírito Emmanuel para a gente poder aí compreender o quanto tempo é importante para nós e percebermos várias situações da vida em que nós deixamos passar grandes oportunidades. Se nós fôssemos fazer um levantamento na bibliografia espírita, nós íamos observar que inúmeros espíritos... esse não é o Emmanuel, tá? Vocês já vão entender essa foto. Nós íamos identificar que inúmeros espíritos falam sobre esse cuidado que nós temos que ter com o tempo. Eu centrei aqui as nossas reflexões em Emmanuel devido ao nosso tempo. Mas se a gente for buscar lá no Vadimé com o Espírita Tempo, nós vamos ver que vários outros autores falaram sobre isso. E Emmanuel, ele tem algumas reflexões bem adequadas sobre o tempo. Talvez ele tenha sido alguém que se preocupou muito com o tempo, justamente porque ele percebeu que uma escolha que ele fez numa época da vida dele resultou em séculos de atraso na sua evolução espiritual. Ele percebeu que ele não aproveitou um momento especial da existência dele, em que ele esteve com uma pessoa extremamente amorosa junto dele. Ele não percebeu. Ele não percebeu que ele teve uma grande oportunidade, porque ele conheceu pessoalmente Jesus. E ele poderia ter dado um rumo novo à sua vida. Quem leu o livro há 2000 anos, talvez entenda essa reflexão. Quem não leu, fica uma excelente dica aí para se fazer um estudo, uma leitura. Aproveitar o nosso tempo, então, com algo que realmente é muito valioso. Porque a experiência dele no livro, que é relatada, então, é muito oportuna. Então, Emmanuel, ele vai fazer uma série de colocações sobre o tempo. Uma delas é a seguinte: com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Agora fica clara a imagem do sábio aqui, do homem dedicado ao estudo. Nós às vezes ficamos admirados de existirem pessoas no mundo que têm um conhecimento, ou pessoas que tenham grandes virtudes. E a gente fica pensando, ah, essa pessoa foi favorecida por Deus. Porque como pode alguém ter tanta bondade? Ou como alguém pode ter tanta sabedoria? Foi um dom que Deus deu a essa pessoa. Na verdade, não. Na verdade, o dom que Deus deu para ela foi o mesmo que Ele deu para a gente. Que é o quê? A oportunidade de existir. A diferença que existe entre nós e o sábio e o santo é uma questão de tempo dedicado à sabedoria e à santidade. Eles são espíritos que em algum momento da sua existência, da sua evolução, eles optaram por buscar a santidade. Em algum momento da sua evolução, eles optaram pela sabedoria. E foram atrás daquilo que eles consideraram importante. E trabalharam por aquilo. Dedicaram horas de leituras, de reflexões, de meditações, ou de abnegação, de renúncia. Eles dedicaram da sua vida por aquilo. Por isso que eles hoje são santos, por isso que hoje eles são sábios. Então qualquer coisa que nós quisermos ser no futuro, nós poderemos ser, mas nós precisamos dedicar tempo da nossa vida a isso. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu tenho que dedicar tempo da minha vida para isso. Eu tenho que investir do meu tempo nesse objetivo. É isso que essa passagem então de Emmanuel nos traz. É isso que ela desperta em nós. Nós poderemos um dia sermos criaturas santificadas, sábias, plenas desse conhecimento espiritual maravilhoso. Mas para isso a gente tem que se dedicar a ele. Nós temos que passar horas buscando isso. Isso passa a fazer parte da minha vida. Aí alguém pensa assim, ah, mas eu sou pecador, endividado, espírito comprometido, eu já cometi muitos erros, porque eu já me envolvi com tal e tal situação. Por isso que é assim hoje. Mas quer ser diferente? Se dedique a outras situações. Se dedique a outras oportunidades. Se dedique a outras vivências. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, reunidos, em nome de Jesus, buscando conhecimento espiritual, buscando tratamento, buscando auxílio. Isso já é um passo. Continuar é o passo seguinte. Não desistir. Instruir-se mais. Trabalhar mais, dedicar-se mais a essa causa que nos é apontada em palestras, cursos, em preleções, em ensinamentos, em conversas, em leituras. Se dedicar mais a isso é o que vai nos santificar, é o que vai nos modificar. Então nós já estamos no caminho para isso. É só nós nos mantermos firmes, é só continuarmos, é só mantermos a nossa... nosso propósito, dependente do que acontecer na vida. Às vezes, quando a gente passa por um momento muito difícil, a gente pensa assim, ah, não adianta ir lá na casa espírita, não adianta ir para o centro, eu não vou para o CECAP hoje, porque briguei com todo mundo, desde a hora que saí de casa até a hora que voltei para casa, só foi confusão. Ainda assim, nós temos que vir, porque é o dia que a gente mais precisa estar no centro. Então, nós não podemos abandonar, abdicar, desse pouso de luz, dessa casa que acolhe. É permanecer firme, vindo, frequentando, confiando que quando nós estamos tomando passe, nós estamos tomando um banho de luz realmente. Confiando que a espiritualidade está retificando tudo no nosso corpo espiritual, na nossa mente. E o coração precisa estar muito aberto naquele momento, para a gente realmente se sentir renovado naquele momento solene que tem que ser o passe. Não é uma coisinha qualquer. É um momento de transfusão de energias, de fluidos revitalizantes. Quando estamos, por exemplo, aqui, temos que estar totalmente focados no momento que nós estamos aqui. Sem as preocupações, sem as nossas preocupações exteriores. É realmente nos entregarmos a isso. Isso é parte desse processo de santificação, então. Porque nós vamos sendo sensibilizados, nós vamos sendo tocados. Nós vamos permitindo que a espiritualidade vá nos mostrando uma série de coisas. Então nos mantermos firmes, fiéis a esse caminho que nós escolhemos. Se um dia escolhermos outro, também nos mantermos fiéis a ele. Sem essa atitude, tantas vezes, perigosa do espírito, de estar sempre oscilando, nunca se mantém firme em nada. Está sempre ali, balançando para um lado, para o outro, indeciso. Escolheu algo que é bom, que te faz o bem, segue. Não abandone. Dificuldades todos têm a todo momento da vida. Mas não desistam. Mantenham-se firmes. E os resultados virão com o tempo. E ele também nos fala o seguinte no tempo, sobre o tempo. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. A hora do homem pobre e do homem rico tem exatamente 60 minutos. Alguém vai dizer, mas ele pode em 60 minutos fazer muito mais. Depende de que ponto de vista. Materialmente, talvez ele possa. Mas de sentimento, de amor, ninguém pode mais do que você quando você quer. Dedicar uma hora de amor à família é igual como se fosse a do homem mais rico dedicado à sua família. Então a gente valorizar esses momentos que nós temos na vida são tão importantes. De estar com a família, de estar no centro espírita, de estarmos no nosso trabalho, vivermos essas horas integralmente. Porque o que nós podemos fazer é exatamente o igual que todo mundo pode fazer, o melhor de si. E é nesse melhor que nós nos superamos. E é nesse melhor que nós ativamos esse mecanismo incrível da vida, que sempre endereça aquele que faz o melhor de si, o melhor que é possível para ele naquele momento. É isso que a vida movimenta a nosso favor. Porque é da lei divina, é a lei de ação e reação. Ela não funciona só para punir e castigar o homem. Na verdade, ela não pune. A lei de ação e reação é uma lei que retribui aquilo que nós fazemos. Eu faço o melhor virá à minha vida. Às vezes demora para a gente perceber esse melhor. Porque às vezes a gente está esperando que o melhor seja o bem material. E não é. Às vezes o melhor é a saúde, a disposição para trabalhar. Ou então é a gente ter pessoas leais, sinceras. Ou às vezes o melhor para nós é poder dormir em paz, com a consciência tranquila. Então nós sempre recebemos o melhor. Sempre. Do melhor que fazemos, recebemos o melhor. E Emmanuel também nos fala isso, olha. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Muitos querem resultados hoje imediatos, profundos na sua vida, não tendo feito nada. Não tendo trabalhado por nada. E hoje é muito comum a gente observar pessoas que estão desiludidas já no começo da vida. E elas muitas vezes estão lamentando, eu não recebi isso, não recebi aquilo. Nós vamos receber aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos viver mais. Precisamos nos dedicar mais, sentir mais a vida. E aquilo que nos pertence virá certamente. E tudo que nós quisermos de bom, precisa ser dedicado tempo para a realização. Isso acontece com muitos casais jovens que iniciam ali a sua experiência a dois e eles, muitas vezes, por bobagem, desistem. Não insistem. Ou a pessoa que começa num novo emprego, diante das primeiras dificuldades, já larga aquela atividade. Hoje, nem tanto, porque está com problema de emprego, muitas pessoas temem ficar desempregadas. Mas tem pessoas que, em épocas assim que são fáceis, elas não dão valor devido a uma oportunidade de trabalho e abandonam aquilo. E nós precisamos, na verdade, nos dedicar mais para obter os resultados que nós esperamos. Queremos realizações importantes para o Espírito? Dediquemos mais tempo a elas. E elas se materializarão em nossa vida. Ele também diz assim, olha, o dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Teremos dias infinitos pela frente. Mas se hoje eu não pude fazer algo bom, ficou esse dia contando como o dia que eu não fiz algo bom. Então nós temos que sempre pensar em fazer algo bom. É o dia que nós reservamos para o nosso lazer e descanso? Então que seja o melhor dia de lazer e descanso. Que realmente descansemos nesse dia. É o dia que nós escolhemos para arejar a cabeça? Que façamos isso. É o dia que nós escolhemos para estar com a família? Que estejamos integralmente com a família, oferecendo a ela o melhor que nós temos. É realmente aproveitar cada momento da vida como ele se oferece. Porque às vezes nós não podemos fazer nada num dia, porque estamos bloqueados, digamos assim, por uma série de fatores. Mas ainda assim podemos fazer aquele dia um dia alegre, um dia feliz, um dia de harmonia e de paz. Mas depende da disposição que a gente tem. Depende do quanto a gente valoriza aquele dia. Todos os dias podem ter grandes resultados na nossa vida. E ele fala também assim, olha, cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo, impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Nós enfrentaremos no futuro grandes desafios. Todos nós vamos ser testados. e que ninguém fica com espírito de temor por isso, porque nós teremos a força para resistir. Mas enquanto o dia difícil não chega, façamos o melhor agora. Plantemos para colher depois. Grandes provas na existência do espírito sempre surgem, cíclicas. Mas enquanto nós estamos com facilidade, com comodidade, com bem-estar no mundo, a gente tem que fazer o bem. Tem que plantar o bem no nosso caminho. Plantar a árvore que um dia nós vamos passar por ela e colher o seu fruto. Então, qualquer um de nós que tivermos hoje facilidades na vida, e todo mundo tem alguma facilidade. Alguns têm a facilidade do dinheiro, outros a do tempo, o outro de falar. Cada um tem uma facilidade. Faz o que você pode no momento agora em favor dos teus irmãos. Porque um dia isso será contado. Um dia isso será o bem que vai te amparar na prova, na dificuldade, no problema. Então, se hoje nós temos alguma coisa em nosso favor, façamos o bem. Porque um dia nós já não teremos mais. E nós precisaremos do bem que o outro vai nos endereçar. Então, todos nós temos aí algo a investir na vida. E Emmanuel também fala isso, olha. Desligou ali. Mas eu vou ler para vocês. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora e nunca se detém. Quer dizer, às vezes a gente também está muito apressado, querendo muitas coisas, fazer muitas coisas, mas não, tudo tem um tempo certo, tudo tem um ritmo certo na vida para acontecer. Saber esperar também as coisas que a vida tem a nos endereçar é fundamental para a nossa evolução, então. Então, que nós sempre meditemos nisso, que o bem é uma grande concessão divina. E para que a gente possa, então, encerrar, vamos trazer à lembrança aquela parábola dos talentos. Quando Jesus falou, né, de que um senhor, ele disse para os seus servos que ia viajar e deu a um 5 moedas, ao outro deu 2 moedas e a um terceiro deu 1 moeda. E disse que quando ele voltasse da sua longa viagem, ele iria pedir contas do que eles fizeram com aquele dinheiro. E assim foi feito. Ele fez a longa viagem. Quando ele retornou, ele começou a prestar contas dos talentos, como era o nome da moeda na época. Cadê o dinheiro? O que você fez dele? E aí o homem que tinha recebido 5 moedas disse: Senhor, eu peguei esse dinheiro, apliquei ele na mão dos banqueiros e eu ganhei mais 5 moedas. Está aqui 10 moedas para o Senhor. E ele falou: bom servo, você soube agir com responsabilidade aquilo que eu te confiei. E para aquele que recebeu 2, ele também perguntou: o que você fez das 2 moedas? E ele disse: Senhor, eu também peguei essas moedas, investi e está aqui outras 2 moedas, 4 moedas eu entrego para o Senhor. E ele disse: bom servo. O outro que tinha recebido 1, e acho que não foi à toa que ele deu 1 para aquele servo, que ele já devia conhecer a fraqueza dele, o que ele fez? Pegou aquela moeda, morrendo de medo, enterrou a moeda. E ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é muito severo, que o Senhor colhe onde o Senhor não plantou. Eu fiquei com medo de perder essa moeda, eu enterrei, mas toma aqui, ó, tá de volta. E aí ele falou: você foi um servo mau. Você não aproveitou a oportunidade de multiplicar aquilo que eu te dei. Porque aquele que tinha produzido mais 5 moedas, ele ganhou uma parte. Ele se beneficiou do esforço que ele teve. Essa parábola a gente pode aplicar a muitas situações favoráveis da vida que nós recebemos, inclusive o tempo que nós temos. Um dia nos será cobrado do tempo que nós recebemos para estar aqui na Terra. O Senhor, nesse caso, não será Deus, não vai ser Jesus, não vai ser o Espírito protetor apontando o dedo para a gente, perguntando: o que você fez dos seus anos de vida na Terra? Será a nossa própria consciência, que vai lamentar não termos aproveitado essa vida maravilhosa que Deus nos deu. Com lutas, com dor, com doença, com dificuldades, com impedimentos, mas ainda assim é uma vida valiosa, que nós podemos produzir muito com ela. Temos algo a oferecer. E certamente cada um tem algo de bom para oferecer no mundo. E a nossa consciência vai nos colocar como servo que multiplicou por 5, ou que duplicou as moedas, ou como servo que ficou com medo que não aproveitou nada das suas oportunidades, porque estava cheio de temores da vida, cheio de sensação de necessidade ali, de proteção, porque sempre temendo algo. Nós temos que meditar nisso, porque um dia nós teremos que prestar contas desse tempo que nós estamos tendo aqui na Terra. E prestaremos essa conta ao mais inflexível julgador que existe no universo, que é a nossa consciência. Então, que Jesus nos ajude a todos, que os Espíritos benfeitores possam nos inspirar, nos ajudar nesse grande desafio que é aproveitarmos bem o nosso tempo. Muito obrigado, gente. Uma excelente semana a todos.